Imagine este som repetido. Repetido muitas vezes. Algumas milhões de vezes. Mais precisamente, 54 milhões de vezes. Na democracia, representa a eleição de uma presidenta. Mas com o golpe, nada disso é respeitado. A decisão do povo é esmagada. E a decisão dos golpistas é esmagar o povo. Semiárido vivo. Nenhum direito a menos.